Capítulo 6 de Noites de Insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Noites de Insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. De Camilo Castelo Branco. Dois poetas inéditos do Porto. Na segunda metade do século XVII, floresceram no Porto dous doutores, acariciados das musas, e por isso mesmo rivais e inimigos. Eram João de Açucarello ou Sucarello Claramonte e Cristóvão Alão de Moraes, desembargador da relação e mais tarde corregedor do cível do Porto. Do primeiro temos algumas poesias desonestas e diminutas notícias, e essas em referências dos poetas seus contemporâneos, nomeadamente o padre Jerônimo Bahia. Do segundo, encontra o leitor ampla notícia num panorama de 1854, números 123 e 127. Distinguiu-se como poeta e genealógico. Não sei onde param 8 volumes em folha, escritos de sua mão, intitulados Genealogia das Famílias de Portugal. Sei que o Duque de Lafões, no século passado, os não quis comprar porque lhe não respeitavam a pureza do sangue dos avós. E a Biblioteca Pública de Lisboa também os não adquiriu, há poucos anos, por incúria ou capricho do ex-bibliotecário Canais, diz o senhor Inocêncio Francisco da Silva. O doutor João de Açucarello satirizava o Porto, representado nas pessoas de mais importância, algumas das quais nos são hoje desconhecidas, e dificilmente lhes rastrearemos as famílias que as representam. Eis aqui o maledicente soneto do médico Êmulo, de Cristóvão Alão. As valentias de Gaspar de Anhaia, o mero e misto império do Sarinho, a calva de João Nunes frita em vinho, as filhas do picão de Miragaia, mercância de esterco, âmbar da Maia, comprado ou já por lenha ou por toucinho, geral remédio de entre Douro e Minho, achado antes nas casas que na praia, beata calva, imensa gravidade, dos infanções mantidos com farelo, de manta rota, célebre irmandade, este é o Porto, acabo de dizê-lo. Ó muito nobre, sempre leal cidade, quem te pusera a couves e bacelo. Não se percebem alguns epigramas do soneto, mas aquele verso que rescende ao âmbar da Maia não seria ainda hoje um anacronismo. Respondeu Cristóvão Alão, pelas mesmas rimas, do seguinte feitio. Bem caro te custou Gaspar de Anhaia, e te pode custar ainda o Sarinho, poeta bacanal, farto de vinho, que és desonra do Porto e Miragaia. Vilão ainda mais sujo que da Maia, criado só com broa e com toucinho. Quem te mete a falar em Douro e Minho, sendo filho das ervas e da praia? Como hás tu de entender da gravidade dos infanções, brichote de farelo, se não logras dos nobres a irmandade? Este és, ó bêbado, acabo de dizê-lo, que só para beber toda a cidade a desejaste poeta de bacelo. Este soneto é bom. Desculpa-se ao poeta fidalgo a arrogância com que desdenha o plebeísmo do Açucarello, apelido que nenhum linhagista condecora, dado que este médico já então tivesse o hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo. Ora, os Alões são mais antigos em Portugal que os seus monarcas. Dom Mendo Alão era senhor de Bragança antes da vinda do conde Dom Henrique à Espanha. Alguns genealógicos lhe dão como antepassados os reis Álanos. Na igreja de São Bartolomeu de Lisboa existiu o Morgado de Santo Eutrópio, instituído por Dom João Alão, bispo do Algarve. Esta família está representada no Porto, por descendentes que não desdouram tão nobre apelido. Fim do capítulo 6.